já fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta. De pedra transformei também o meu coração. De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino. De aço construí minha imaginação. O pranto dos meus olhos para sempre envenenei, pra matar seu orgulho e a sua traição. Oh, meus amigos do Espírito Santo e Minas Gerais, vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha, o trio Parada Dura. Sou um homem de pedra e não penso mais em nada. Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim. Não amo mais ninguém e não quero ser amado. E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim. Homem de pedra que não tem mais compaixão, não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão. E só assim silenciou meu sofrimento. Sou agora uma estátua sem abrigo no relento.